Saúde, amada igreja. Saluda, amada igreja. E os ouvintes. E oyentes. Com a paz do Senhor Jesus. Com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs ouvintes. Queridos irmãos e irmãs ouvintes. Estamos aqui nesta manhã de quarta-feira. Nesta manhã de miércoles. Onde se está dando início a grande campanha. Se dá início a campanha grande. O clamor do jejum mundial. Clamor do ayuno mundial. Da última hora. Da última hora. Clamor do socorro de Jesus. Clamor del socorro de Jesus. Aos jovens. A los jóvenes. Adolescentes e crianças. Adolescentes e niños. Deus me inspirou. Dios me inspirou. Para fazer essa campanha. Para hacer esa campaña. Os dias que estamos vivendo, irmãos. Los días que estamos viviendo. Satanás tem lutado com grande fúria. Diablo ha luchado con gran furia. Contra as crianças. Contra los niños. Contra os jovens. Contra jóvenes. Adolescentes. Adolescentes. Matando eles espiritualmente. Matándolos espiritualmente. Com influência do mundo e do pecado. Influencia del mundo y pecado. Satanás sabe. Os jovens, as crianças. Jóvenes, niños. Os adolescentes. Adolescentes. São futuro. Son el futuro. Para ser usados por Deus. Para ser usados por Deus. Então, o diabo quer desviar a mente deles. Ele quer desviar sua mente. Para as coisas profanas. Para coisas profanas. Então hoje o Espírito Santo. Hoy el Espíritu Santo. Me inspirou. Me inspirou. Vai inspirar na pregação. Y va a inspirar en la predicación. Para estar ensinando. Para enseñar. Os pais. Os padres. Até mesmo os jovens que nos escutam. Até jovens que nos escutam. Esse grande ensinamento e alerta de Deus. Enseñanza y alerta de Dios. Para todos os jovens, adolescentes e crianças. Para jóvenes, adolescentes y niños. Então, meus irmãos, minhas irmãs. Meus irmãos e irmãs. Vamos nesse momento. Vamos neste momento. Meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Quem está orando comigo na madrugada diz amém. Estou orando na madrugada diz amém. Grande campanha também. Uma grande campanha também. Socorro de Jesus aos teus servos. Socorro de Jesus aos seus servos. Jesus. Jesus. Fecha a boca da serpente. Cierra la boca de la serpiente. Então é bênção de Deus, meus irmãos. Es bendición de Dios, mis todas hermanos. Essas revelações que Deus me passa. Todas as revelações que Deus me passa. É uma preparação. Es una preparación. Para o que vai vir contra nós. Para lo que vendrá contra nosotros. Jejum contra os falsos profetas que fizemos. Ayuno contra los falsos profetas. Jejum do livramento. Ayuno del libramiento. Olha o que Deus fez, a limpeza. Mira la limpieza. Que Deus fez nesse ministério. Que Dios hizo en ese ministerio. Tudo através da oração e do jejum. Todo a través de la oración y el ayuno. Como importante, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes. Qual é importante isso, irmãos e ouvintes? Ter uma vida com Deus de oração e de jejum. Vida com Deus de oração e ayuno. Que diz a palavra do Senhor. Isso é a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que as castas malignas do diabo. As castas malignas del diablo. Não sai com coisa alguma. Não sai com coisa alguma. A não ser com oração e jejum. A não ser com oração e ayuno. Amém, igreja. Amém, igreja. Então vamos fazer um minutinho de oração. Ser um minuto de oração. Para que Deus venha falar conosco. Que Deus hable conosco. Através da sua palavra. Através de sua palavra. Todos dando glória, glória, glória, glória a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, venha falar conosco, ó Deus, o que nós outros precisa ouvir. Usa o teu servo na mensagem. Usa o teu servo na palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, não rejeita o nosso jejum, não rejeite a nossa oração. Contempla, Deus, os irmãos chorando em oração, clamando pela sua família, clamando pelos seus filhos. Quantas mães que estão aqui hoje, orando a favor dos seus filhos. Que o maior desejo desses pais é ver seus filhos aqui na igreja, orando, clamando, sendo um servo de Deus, ó Pai. E eu creio, meu Deus, que através dessa campanha, através, ó Deus, dessas orações que nós temos feito aqui na tua santa igreja, primitiva doutrina divina, o Senhor tem realizado grandes milagres e vai realizar grande mais. Trazendo, Senhor, os filhos dos meus irmãos, as filhas das minhas irmãs, para o caminho do Senhor. Amém, amém, Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém, igreja. Amém, igreja. Então pega a Santa Bíblia. Tome a Santa Bíblia. A palavra de Deus. Palavra de Deus. Em reverência. Em reverência. A Bíblia diz, meus irmãos. A Bíblia diz, irmãos. Ao entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus. Cale-se toda a terra. Calle-se toda a terra. Que o Espírito de Deus há de falar. O Espírito de Deus falará. Então, meus amados irmãos. Amados irmãos. Vamos meditar. Vamos a meditar. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Na carta de Paulo. Na carta de Pablo. Ao seu discípulo, ao jovem Timóteo. A Timoteo, o jovem. Que era o seu filho na fé. Seu filho na fé. Era um jovem. Era um jovem. E era estava pastoreando. Pastoreava. A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Então aí agora. Agora é. Vamos estudar essa mensagem de Deus. Vamos estudar essa mensagem de Deus. O Espírito Santo vai falar conosco. O Espírito Santo falará conosco. Lembrando os irmãos e irmãs ouvintes também. Acordando, irmãos ouvintes também. Essa é uma transmissão ao vivo diretamente de São Paulo, Brasil. Transmissão em vivo de São Paulo, Brasil. Nas igrejas primitivas da doutrina divina. Igrejas primitivas da doutrina divina. Todo o Brasil e toda a terra. Todo o Brasil e toda a terra. Estão ouvindo também pela via internet. Ouvindo também por internet. Pelo aplicativo da rádio. Pelo aplicativo da rádio. E também pelo site. Também por o site. O website é o www.igrejaprimitivadoutrinadivina. igrejaprimitivadoutrinadivina.com. Você quer ouvir pelo site? Quero ir por el site. Vai ouvir aí. Vai escuchar aí. A mensagem de Deus. El mensaje de Dios. Também estamos transmitindo também. También transmitiendo también. Pela rádio FM. La radio FM. Rádio FM. Radio FM. É. Jaraguá. Jaraguá. 87.5. É 87.5 FM. 87.5 FM. A Rádio Jaraguá. Rádio Jaraguá. É uma bênção de Deus. Es una bendición de Dios. Aleluia. Amém. E agora estão nos ouvindo, hein? Agora está ouvindo. Pela rádio FM também. Pela rádio FM também. A bênção de Jesus, hein? A bendição de Jesus. Os irmãos ouvindo a FM, toda a grande São Paulo. Estando em toda a grande São Paulo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes. Meus irmãos ouvintes. Todo o Brasil e toda a terra. Todo Brasil e toda a terra. Abra a Santa Bíblia. Abra a Santa Bíblia. La palavra do Senhor. Palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Vai falar agora. Vou falar agora aos nossos corações. A nossos corações. Glória a Jesus. Glória. Abra a Santa Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs. Abra a Santa Bíblia, irmãos. No livro. No livro. As cartas de Paulo a Timóteo. As cartas de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 3. Versículo 3. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 3. E versículo 3. Amém, igreja. Amém, igreja. Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos meditem em espírito de oração, amém? Meditem em espírito de oração. O textuário diz as falsas doutrinas. As falsas doutrinas. E o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça. O bom combate. E o bom combate. Que diz assim. Diz assim. Como te roguei. Como te roguei. Quando parti para Macedônia. Quando parti para Macedônia. Que ficasse em Éfeso. Que quedasses em Éfeso. Para divertir alguns. Para advertir alguns. Que não ensine outra doutrina. Que não ensine diferente doutrina. Nem se deem as fábulas. Nem atenção às fábulas. Ou às genealogias. Ou às genealogias. Intermináveis. Intermináveis. Que mais produzem questões. Que mais produzem questões. Do que edificação. Que edificação. De Deus. De Deus. Que consiste. Que consiste. Na fé. En la fe. Assim faço. Assim hago. Agora. Agora. Ora, o fim do mandamento é o amor. O propósito deste mandamento é o amor. De um coração puro. Nasce coração puro. E de uma boa consciência. E de uma boa consciência. E de uma fé. E de uma fé. Não fingida. Não fingida. Do que desviando-se alguns. Que desviando-se alguns. Se entregaram a vãs contendas. Se entregaram a vãs contendas. Querendo ser doutores da lei. Querendo ser doutores da lei. E não entende nem o que dizem. Que não entende nem o que dizem. Nem o que afirmam. Nem o que afirmam. Sabendo, porém. Sabendo por ello. Que a lei é boa. Que a lei é buena. Se alguém ensina. Se algum ensina. Dela usa. La usa. Legitimamente. Legitimamente. Sabendo isto que a lei não é feita. Sabendo isto que a lei não é feita. Para os justos. Para os justos. Mas para os injustos. Sino para os injustos. E obstinados. E obstinados. Para os ímpios. Impíos. E pecadores. E pecadores. Para os profanos. Para os profanos. E irreligiosos. E religiosos. Para os parricidas. Para os parricidas. Para os matricidas. Los matricidas. Para os homicidas. Para los homicidas. Para os fornicários. Para los fornicarios. Para os sodomitas. Para los sodomitas. Para os roubadores. Los robadores. De homens. De hombres. Para os mentirosos. Los mentirosos. Para os perjuros. Y los perjuros. Para os que for contrário à sã doutrina. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Conforme o evangelho da glória de Deus. Segundo el evangelio de la gloria de Dios. Bem-aventurado que foi me confiado. Bienaventurado a quien fue confiado. E dou graças ao que me tem confortado. Doy gracias al que me ha fortalecido. A Cristo Jesus, nosso Senhor, Cristo Jesus nosso. A Cristo Jesus nuestro. Porque me teve por fiel pondo-me no ministério. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Glória a Jesus. Gloria a Dios. E a mim? E a mim? É só até aqui mesmo, só até o versículo 12. Só até o 12. Amém? Amém. Grita, meu Deus. Diga, meu Deus. Meu Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações. Que nós precisamos ouvir, ó Deus. Necessitamos ouvir, ó Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Me ajude, ó Pai. Me ajude, ó Padre. Confirma, Senhor. Confirma, Senhor. A grande bênção. A grande bênção. O grande milagre. O grande milagre. Em minha vida. Amém. Podem se assentar, igreja. Podem sentar-se, igreja. Do meu coração. De mi corazón. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes. Queridos irmãos, irmãs oyentes. Nós lemos aqui o texto. Lemos el texto. De 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Verso 3 adiante. Versículo 3 em adelante. Paulo ensinando a igreja. Paulo ensinando a igreja. Ensinando o jovem Timóteo. Ensinando ao jovem Timóteo. Qual ele confiou. Que confiou. Para ser pastor da igreja que estava localizada em Éfeso. Para ser pastor da igreja em Éfeso. A igreja aqui, irmão, estava passando uma grande luta. A igreja estava passando uma grande luta. Uma grande perseguição religiosa. Uma grande perseguição religiosa. Por parte dos fariseus. Por parte dos fariseus. Por parte das igrejas mundanas da época. Das igrejas mundanas da época. Por parte dos divisores também. Por parte dos divisores também. Que saíram do ministério. Saíram do ministério. Porque não permaneceram porque estava de engano. Mas não permaneceram, estavam de engano. Como diz a palavra de Deus que em Éfeso. Como diz a palavra de Deus em Éfeso. Paulo ponhava à prova. E Paulo ponia à prova. Aqueles que se diziam ser servo de Deus, pastores e apóstolos. Que se diziam ser servos e pastores e apóstolos. Mas não eram apóstolos coisa nenhuma. Mas não eram apóstolos nada. Eram enganadores. Eram enganadores. Que estavam tentando destruir a igreja. Tentando destruir a igreja. E agora? E agora? Como eles não tiveram êxito, foram desmascarados. Tiveram êxito, foram desmascarados. Agora começaram a se levantar contra a obra de Deus. Levantaram contra a obra de Deus. E não como se não bastasse esses homens perseguir a obra de Deus. Como se não bastasse perseguir a obra de Deus. A igreja também estava sendo cercada pela política. A igreja estava cercada pela política. Pelos homens ímpios da época também. Por homens ímpios da época também. Pelos homens. Por homens. Que tinha a inteligência da sabedoria terrena. Com sabedoria terrenal. De Aristóteles, né? De Aristóteles. Platão. Platão. E Péricles. Péricles. Que eles tinham como homem deuses para eles. Tinham como deuses para eles. Da sabedoria, que eram homens muito inteligentes. Eram homens muito inteligentes. Baseava sua sabedoria por aqueles livros. Baseados por esses livros. De genealogias. De genealogias. Que fala sobre nascimento. Que habla sobre nascimento. Sobre gerações. Sobre generaciones. E não se importavam com a obra de Deus. Não importava a obra de Deus. E esses falsos ensinamentos. Essas falsas enseñanzas. Estavam se infiltrando na igreja. Se estavam infiltrando na igreja. Através das teologias satânicas. Através das teologias satânicas. Os falsos profetas. Falsos profetas. Os falsos apóstolos. Os falsos apóstolos. Os nicolaitas. Os nicolaitas. Conquistadores de povos. Conquistadores de pueblos. Com suas palavras persuasivas. Palavras persuasivas. Estava tentando persuadir o povo. Tentavam persuadir o povo. A trazer o mundanismo à igreja. Trazendo o mundanismo à igreja. Então Paulo agora começa a exortar. Paulo começa a exortar. Porque Paulo partiu para Macedônia, porque Paulo não ficava só na igreja onde ele fundou. Pois não quedava só na igreja que fundou. Ele ia também fazer viagens missionárias. Ia fazer viagens missionárias. E muitas vezes ficava ausente na igreja. Quedava ausente na igreja. Mas confiava o trabalho da obra de Deus. Foi o trabalho da obra de Deus. Na mão dos servos do Senhor. Na mão dos servos do Senhor. Qual Deus escolheu para a obra? Deus escolheu para a obra. Então meus amados irmãos, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Pablo, apóstolo de Jesus. Segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. Segundo o mandato de Deus, nosso Salvador. Nosso Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. Esperança nossa. A Timóteo, que é o verdadeiro filho na fé de Paulo. Timóteo, o verdadeiro filho na fé de Paulo. Graça e misericórdia, paz da parte de nosso Deus, nosso Pai. Graça e misericórdia, parte de nosso Pai. De Cristo Jesus, nosso Senhor. De Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo começa a ver a ameaça contra a igreja. Paulo vê a ameaça contra a igreja. De várias maneiras. De várias formas. Uma ameaça muito grande. Uma ameaça muito grande. Tentando atrapalhar a obra de Deus. Tentando atrapalhar a obra de Deus. Porque a igreja primitiva. A igreja primitiva. Crescia. Crescia. Com a pregação da verdadeira doutrina pelos apóstolos. Pregação da verdadeira doutrina. Na oração. De la oração. Nos milagres. De los milagros. Então a igreja cresceu muito. A igreja cresceu muito. Multidões seguiam os apóstolos de Cristo. E seguiam os apóstolos pela pregação, pela doutrina, por la predicación, la doctrina, pela bondade que eles tinham no coração em ajudar o próximo, la bondad que tenían de ayudar al prójimo, porque além de eles ter a doutrina de Jesus, o sea, de tener la doctrina de Jesús, tinham amor no coração, tenían amor en el corazón, eles não se importavam com a perseguição, com as lutas, se importavam com a perseguição, as lutas, eles não revidavam porque Paulo ensinou usado por Deus, Paulo ensinou usado por Deus, que eles não que a nossa luta, que nuestra lucha, não é contra a carne, não é contra a carne, e nem contra o sangue, nem contra sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, sim contra as hostes espirituais da maldade, que atua nesse século, que atua neste século, nos lugares celestiais, nos lugares celestiais. Então, meus amados irmãos, amados irmãos, agora Paulo começa a ensinar, mandar cartas a Timóteo. Paulo envia cartas a Timóteo. Paulo está nas suas viagens missionárias. Em suas viagens missionárias. Nas igrejas Tessalônica. Nas igrejas de Tessalônica. Nas igrejas de Corinto. Igrejas de Corinto. Todas aquelas igrejas também viajando pelo Brasil, pelo mundo inteiro na época. Viajando por el mundo entero de la época. Aleluia. Glória então, a Deus. Então, meus amados irmãos, irmãs. Amados irmãos, irmãs. E ali. Allí. O Espírito Santo já mostrava para Paulo. El Espíritu Santo mostrava para as dificuldades. Las dificultades. Que os pastores estavam tendo devido à perseguição. Os pastores tinham pela perseguição. O apóstolo Paulo tinha que ficar escondido muitas vezes para não ser capturado e morto. O apóstolo Paulo tinha que ficar escondido para não ser morto. Pela perseguição política e religiosa dos falsos profetas. Pela perseguição religiosa dos falsos profetas políticos. Então agora, como tiroguei quando parti para Macedônia. Como parti para Macedônia. Pastor Timóteo. Pastor Timóteo. Que ficasse em Éfeso. Que quedasse em Éfeso. Para divertir alguns que não ensinem outra doutrina. Para advertir que não ensinem outra doutrina. Éfeso, irmãos. Éfeso, irmãos. Era uma cidade. Era uma cidade. Que tinha mais de 300 mil habitantes. Como de 300 mil habitantes. Que ali tinha uma padroeira. Aí tem uma padrona. Daquela cidade pagã, uma deusa pagã. Uma deusa pagana. Por nome Diana. Por nome de Diana. Que eles tinham como uma deusa para eles. Que tinham como deusa para eles. Assim como é uma comparação como é aqui no Brasil, essa grande idolatria que tem. Assim como essa idolatria que tem. As pessoas fazem até romaria. Que está sendo romaria. É, para Aparecida, né? Para as Aparecidas. Assim também era na época. Assim era na época de Éfeso. De Éfeso. Só que ali, só que aí, a igreja crescia no avivamento de Deus. A igreja crescia no avivamento de Deus. Os irmãos colocavam os pastores, colocavam a mão sobre a cabeça dos irmãos, eram batizados com fogo, com o Espírito Santo. Eram batizados com fogo do Espírito Santo. Houve um grande avivamento. Houve um grande avivamento. Que até os bruxos daquela cidade, todos os bruxos dessa cidade, queimaram seus livros em praças públicas. Queimaram seus livros em praça pública. E os demônios caíram por terra, aquele grande avivamento. Demônios caindo por terra nesse avivamento. Só que nisso daí, meus irmãos, veio também os falsos profetas. Porque nisso também vieram os falsos profetas. Os nicolaítas, conquistadores de povos, mundanos da época. Os mundanos da época. Começaram a querer ensinar a outra doutrina. Querendo ensinar outra doutrina. Paulo pregava acerca da santa doutrina. Predicava acerca da doutrina como Paulo. Como exortou as irmãs. Como exortou as irmãs. Que o seu cabelo foi dado em lugar de véu. Seu cabelo foi dado em lugar de véu. Que aquelas irmãs que cortam o cabelo, corta a ponta do cabelo. Que as irmãs que cortam a ponta do cabelo. Não tem diferença para Deus. Não há diferença para Deus. Porque aquelas que cortam somente as pontas do cabelo. Que cortam as pontas do cabelo. É a mesma coisa se estivesse raspada. Lo mismo que si estuviese rapado. Então as falsas doutrinas vinham persuadir. Falsa doutrina vinha persuadir. Os irmãos da igreja. Hermanos de la iglesia. Com as falsas doutrinas. Com falsa doutrina. Não tem problema não. Não tem problema não. Você pode cortar seu cabelo, sim. Pode cortar seu cabelo, sim. Pode cortar as pontas do cabelo, sim. Pode cortar as curtas do cabelo. Ah, mas você não quer cortar o cabelo todo para o pastor não ver? Não quer cortar todo o cabelo para que não veja? Corta só a pontinha do cabelo. Corta só a pontinha do cabelo. Aí você faz um amarrado, um coque na cabeça, ele não vai nem perceber. Você se amarra aí, nadie vai se dar conta. Aí Paulo, cheio da unção do Espírito Santo. Paulo, cheio da unção do Espírito Santo. Fala, olha, vocês estão cortando a ponta do cabelo? Eu dizendo, vocês estão cortando a ponta do cabelo? Saiba de uma coisa, minhas irmãs. Coisa, irmãs. Que aquele que para as pontas, aquele que se corta as pontas, que se tosqueia as pontas, é a mesma coisa que tivesse raspado. É o mesmo que se tivesse rapado. Porque um pouco de fermento leveda a massa toda. Um pouco de levedura leuda toda a massa. Aleluia, glória a Deus. Assim também é o pecado. Assim também é o pecado. Não tem pecadinho e pecadão, não. Não tem pecadito, pecadão grande. Todo pecado cheira mal às narinas de Deus. Todo pecado huele mal ante Deus. Então aí Paulo ensinava. Paulo ensinava. A santa doutrina. A santa doutrina. Que não tinha. Que não tinha. Esse negócio, não. Esse assunto, não. Um pouco de fermento levanta a massa toda. Um pouco de levedura levanta toda a massa. E aí tinha aqueles que contendia. E é um desses que contendia. Queria contender contra Paulo. Queria contender com Paulo. Paulo fala, nós, Paulo decía, nós, nem as igrejas de Deus, nem as igrejas de Deus, temos, não somos contenciosos, não temos tais contendas. Não somos contenciosos nem temos contendas. Então, e agora Paulo começa a ensinar também aos irmãos. Paulo começa a ensinar aos irmãos. E aqueles pastores cabeludos, hein? Tinha os pastores cabeludos. E naquela época tinha muito aqueles homens cabeludos, barbudos na época, tinha, né? Tinha muitos barbudos na época. Que era a tradição da época ali, né? A tradição da época. Aqueles povo antigo. Del pueblo antiguo. Aí Paulo vem ensinando a diferença. Paulo vem ensinando a diferença. Olha, vocês que estão com os cabelos compridos. Vocês que estão com os cabelos largos. É desonroso para Deus isso aí. É desonroso para Deus isso. Então, meus irmãos, tem que ter os cabelos cortados, como diz lá em Corinto. Tem que ter os cabelos cortados, como diz em Corinto. Todo homem que ora e profetiza com a cabeça coberta, por que a cabeça coberta? Por que a cabeça coberta? Porque os cabelos das irmãs foi dado lugar de véu. O véu não era para o homem. O véu não era para o homem. Então, aqueles homens cabeludos. Aqueles homens cabeludos. Paulo começava a exortar, olha, desonra para Deus vocês terem as cabeças cobertas. Paulo exortava, é desonra ter a cabeça coberta. Coberta, coberta por esses cabelos. Coberta por esses cabelos. É, como diz lá em Coríntios 11. Como diz em Coríntios 11. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs. Então, irmãos e irmãs. Então, Paulo, quando começava a ensinar. Paulo começava a ensinar. Essas verdadeiras doutrinas. Verdadeiras doutrinas. Falsos profetas. Eram falsos profetas. Se levantava. Se levantavam. E nem eles nem se deem as fábulas, o quê? Nem creem as fábulas, o quê? As histórias mundanas. As histórias mundanas. Que eles queriam trazer. Queriam trazer. Fazer, trazer o secularismo para a igreja. Trazer o secularismo à igreja. Em vez de pregar a palavra de Deus. Em vez de predicar a palavra de Deus. De falar de Jesus. De falar de Jesus. Começava a exaltar os homens. Começava a exaltar os homens. Os homens inteligentes da época. Homens inteligentes da época. Pericles, Platão, Aristóteles. Pericles, Platão, Aristóteles. É, trazendo filosofias para a igreja. Trazendo filosofias à igreja. Meio de livros herégicos. De livros herégicos. Trazendo as tradições deles. Trazendo tradições deles. Eles não queriam pregar a verdade de Cristo. Não queriam a verdade de Cristo. Eles queriam atrair multidões pregando aquilo que o povo gosta de ouvir. Queriam atrair multidões com o que gosta o povo. E a igreja de Cristo era ameaça para eles. A igreja de Cristo era ameaça a eles. Porque Paulo pregava contrariando todos eles. Paulo contrariava todos eles pregando. E ensinava os pastores a pregar também. Ensinava os pastores a predicar também. E ele colocou esse jovem. E ele colocou esse jovem. Que era filho de um pai grego, de uma mãe judia, crente. Filho de um padre grego e de uma madre judia. Um jovem já escolhido por Deus para estar na obra do Senhor. Foi escolhido por Deus para estar na obra ele de Deus. Ele ensinou esse jovem a fugir dos desejos da mocidade, hein, Timóteo? Ensinou a ir de los desejos de la mocidad. Quais os desejos da mocidade? A carnalidade. Quais os desejos de la juventud? A fornicação. A fornicação. As bebedices. Las borracheras. Os prazeres da carne e do mundanismo. Os prazeres de la carne e mundanismo. Naquela época tinha muitas festas. Tinha muitas festas. Os jovens se reuniam. Jóvenes se reuniam nas cidades, nas cidades, é nos templos, em los templos, que tinha de Afrodite, uma deusa pagã, de Afrodite, la diosa pagana, e ali tinha orgias sexuais, tenían orgías sexuales, bebidas alcoólicas da época. Alcoólicas da época. E aí, acho que para eles era tudo normal. Era tudo normal. Só que Timóteo era diferente. O Timóteo era diferente. Timóteo foi criado na doutrina. Timóteo foi criado na doutrina. E era muito perseguido. Era muito perseguido. Aí agora começou os mundanos com as falsas igrejas. Começou os mundanos com as falsas igrejas. Começou a fazer culto. Começando a fazer culto. Dizendo que Jesus só queria o coração. Dizendo que Jesus só queria o coração. Que não tinha problema. Não havia problema. O jovem podia andar na fornicação. O jovem podia estar em fornicação. religião. O jovem podia andar nas farras, não tinha problema. Que poderia estar na festa, não é problema. Poderia cultuar Jesus, depois ir para as farras. Poderia cultuar Jesus, depois ir às festas. Aí Paulo ensinando não, aí Paulo adverte Timóteo, manda Timóteo ensinar a igreja e os jovens. Paulo advierte para Timóteo ensinar os jovens. Fugir desse desejo da mocidade, esse desejo da carne, Timóteo. Huir de los deseos de la carne, Timóteo. Então aí Timóteo, agora como eu te roguei quando parti para Macedônia. Como te roguei quando parti para Macedônia, dijo Pablo. Cuidado que esses falsos profetas que vêm. Cuidado com os falsos profetas que vêm. Ensina outra doutrina. Ensinar outra doutrina. E nos dias de hoje, meus irmãos. E nos dias de hoje, irmãos. Não tem sido diferente. Não ha sido diferente. Você vê jovens mundanos. Vê jovens mundanos. E familiares seus, pessoas da sua família. Pessoas de sua família. Eram homens de Deus, mulheres de Deus no passado. Homens e mulheres de Deus do passado. Que trouxe a verdadeira doutrina para a casa de Deus. Que trouxeram a verdadeira doutrina para a casa de Deus. E agora esses jovens rebeldes. Agora estes jovens rebeldes. Esses pastores que seguem esses homens rebeldes. Pastores que seguem esses jovens rebeldes. Trazendo a falsa doutrina para as igrejas. Trazendo a falsa doutrina às igrejas. Trazendo a escuridão para as igrejas. Trazendo a escuridão para as igrejas. Olha o que Deus diz na sua palavra. O que Deus diz em sua palavra. Para nós se levantar que já vem a tua luz. Nos levantar que já vem a sua luz. E a glória do Senhor vem nascendo sobre nós. Que já vem nascendo sobre nós. Porque eis que as trevas já cobriu a terra. Que as tinieblas já cobriram a terra. Só que na vida desses falsos profetas é diferente. Pero na vida desses falsos profetas é diferente. Eles vêm, eles estão fugindo da luz. Eles estão fugindo da luz. Estão ficando em trevas. Estão quedando em tinieblas. E até as suas igrejas estão pintando de preto. As suas igrejas pintam de negro. Estão cultuando na escuridão. Estão cultuando na escuridão. E fazendo das igrejas discotecas. Fazendo das igrejas discotecas. É, com luzes e fumaça. Com luzes, humo. Então, o mesmo ensinamento que Deus deu a Paulo para dar a Timóteo. Essa enseñanza que Deus deu para o Espírito Santo está falando com vocês, ouvintes, irmãos que estão aqui. O Espírito Santo está falando com vocês, amados ouvintes. Irmãos que ainda estão nesses ministérios. Irmãos que estão nesse ministério também. Ensinando você com roguei, com partir para Macedônia. Sendo como roguei partindo para Macedônia. A palavra de Deus diz em Hebreus 13. A palavra de Deus diz em Hebreus 13. Lembrai da palavra dos vossos pastores. Recordai da palavra de vossos pastores. Quais ensinaram a palavra de Deus. Qual ensinaram a palavra de Deus. Atentando a vossa fé, imitai-vos em toda maneira de viver. Imitai-vos em toda maneira de viver. Porque eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, diz a palavra. Eu sou o mesmo ayer, hoje, por sempre, diz a palavra. Então Deus está falando que vocês lembrai dessas palavras quando esses homens de Deus do passado rogou a vocês. Está falando para recordar essas palavras dos homens de Deus do passado. Para que vocês guardassem a doutrina. Para que guardassem a doutrina. Não se deixasse levar pelas falsas doutrinas desses nicolaitas. Não se deixasse levar pela falsa doutrina de nicolaitas. Que o Espírito Santo avisou. O Espírito Santo avisou. Quando viessem os novos líderes. Quando viessem novos líderes. Outros mundanos antes de partir para o céu com Jesus. Outros mundanos antes de partir para o céu com Jesus. Deixou o aviso de Deus. E deixou o aviso de Deus. Se a igreja permitia a televisão. Se a igreja permitia a televisão. O divórcio. O divórcio. E a política. E a política. A igreja seria derrotada. A igreja estaria derrotada. E aí está o resultado agora. Este é o resultado agora. Então lembra das palavras, líderes, pastores desses ministérios também, que Deus está falando com vocês. Recorde das palavras, líderes que estão falando com vocês. Lembra dessas palavras. Recorde essas palavras. Quando o homem de Deus, o nome de Deus partiu, antes de partir, ensinou. Quando o homem de Deus ensinou antes de partir. Mas o que acontece? Mas o que sucede? Eles continuam nas fábulas. Eu sigo nas fábulas. Continuam nas genealogias. E nas genealogias. Intermináveis. Intermináveis. Que mais produzem questões. Mais produzem questões. Por que questões? Começa a questionar. Começa a questionar. A doutrina que é pregada, a raiz da doutrina dessas igrejas do passado. A raiz da doutrina da igreja do passado. Eles começam a questionar dizendo que não tem nada a ver. Começa a questionar que dizendo que não tem nada a ver. Isso foi na década de 60. Se foi na década de 60. Ah, essa doutrina é um câncer que tem que ser tirado da igreja. Essa doutrina é um câncer que tem que ser quitado. São questões intermináveis que eles estão levados por vãs contendas. Estão levados por vãs contendas de questões. Que, do que edificação de Deus. Que mais que edificação de Deus. Então, intermináveis, mas produz questões do que edificação de Deus. Produz questões mais que edificação de Deus. Que consiste na fé assim faço agora. Sem faço agora. Ora, o fim mandamento é o amor. Ora, o fim do mandamento. Qual o mandamento de Jesus? Qual é o mandamento de Jesus? A santificação do corpo, alma e espírito é amor. A santificação do corpo, alma e espírito. Esses pastores que fazem esse tipo de culto é um amor falso. É um amor falso desses pastores que é um amor culto. Carnal, os desejos carnais do mundanismo e do pecado. É um amor carnal, do mundanismo e pecado. Porque o pastor que tem o amor de Deus mesmo, ele prega a verdade de Cristo que leva para o céu. O que tem amor predica a verdade de Cristo que leva ao céu. de um coração puro, um coração puro, e de uma boa consciência, uma boa consciência, um coração puro, coração puro. Ele não deixa esses mundanismo vir para a igreja, não. Não deixa esse mundanismo vir à igreja. Aí agora eles vêm, não se deixa levar para as falsas doutrinas. Não se deixa levar pela falsa doutrina. Aí querem trazer a política para a igreja. Quer trazer política à igreja. As irmãs podem usar calça comprida, não tem problema. As irmãs podem usar pantalão, não tem problema. Os irmãos podem usar roupas curtas também, sensuais, não tem problema, que eles falam. Pode usar roupa curta, não tem problema, eles dizem. Então eles não têm o coração puro. Então vocês não têm coração puro. Ah, mas nós temos fé também. Tem fé também. Nós estamos falando de Jesus. Pois estamos falando de Jesus. Mas é como diz a palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus. Esse povo me honra com os lábios. Esse povo me honra com os lábios. Mas o coração está longe de mim. Mas o coração está lejos de mim. Então é o que diz a palavra, é uma fé. Isso não é fé. Para nós ter consciência e uma fé não fingida. Para ter consciência e uma fé não fingida. A fé desses homens são falsas, são fingidas. A fé desses homens é fingida. Eles fingem ser de Deus, mas não são. Fingem ser de Deus, mas não é. Como diz Apocalipse, a besta tem chifre como cordeiro. A besta tem cuernos como cordeiro. Mas quando abria sua boca. Pero quando abria sua boca. Falava como dragão. Hablaba como dragón. Eles parece ser cordeiro que se fala de Jesus. Parece ser cordeiro que habla de Jesús. Mas quando abre a boca, falava como dragão. Quando abre la boca, hablaba como dragón. Mundanismo na igreja. Mundanismo na igreja. Esfriando a fé da igreja. Esfriando la fe de la iglesia. Aí. Aí. Esses homens enganadores. Esos hombres engañadores. Estão com a fé fingida. Estão com fé fingida. Do que se desviando, agora verso 6, do que se desviando se alguns. De que se desviando de alguns. Se entregaram a vãs contendas. Se entregaram a vãs contendas. Vê o rebuliço que esses homens estão causando nesses ministérios, nessas igrejas. Estão causando nesses ministérios. Você vê a contenda que está entre eles mesmos. Mira a contienda entre eles mesmos. Até entre pessoas da própria família brigando um contra o outro. Pessoas da família peleando um contra o outro. Por causa de liderança. Por causa da liderança. E outros não tem impulso firme de ter autoridade, por quê? Outros não têm autoridade, por quê? Porque tem pecado entre eles e eles são ameaçados por esses mundanos. Porque há pecado entre eles e eles são ameaçados por mundanos. Ah, você quer impor a doutrina? Ah, quer impor a doutrina. Então eu vou expor você as coisas erradas que você está fazendo aqui. Então eu vou expor as coisas malas porque que não hace. Vigiou, caiu no pecado. Porque não vigilou e caiu no pecado. Estão de mão atadas. Estão de mão atadas. Sem poder o que fazer. Sem poder o que fazer. Sem poder fazer nada. Porque não deu ouvido à voz do Senhor. Pois não deu ouvido à voz do Senhor. Quantas vezes Deus avisou usando o servo de Deus do passado orientando? Deus avisou usando o servo de Deus do passado. E não deram crédito. E não deram crédito. E agora estão se entregando a vãs contenda. Estão entregando a vãs contendas. Principalmente aí através da imagem da besta da internet. Realmente através da imagem da besta. É tanto recado um para o outro. Tanto recado um para o outro. É uma confusão nessas igrejas um contra o outro. Uma confusão um contra o outro. Aqueles que querem seguir doutrina. Aqueles que querem seguir doutrina. Quer seguir agora. Quer seguir agora. Mas quando Deus falou lá no passado para eles, olha. Como disse lá no passado. Tire essas coisas da igreja. Deixe essas coisas da igreja. Cuidado com isso. Fez se levantar contra o homem de Deus. Veio contra levantar-se contra o homem de Deus. Fez expulsar o homem de Deus da igreja. Expulsar o homem de Deus da igreja. Agora estão vendo as consequências do pecado. Agora estão vendo a consequência do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra. O salário do pecado é a morte. E por guardar o pecado no seu coração, dando os mortos espiritual. Por guardar o pecado no seu coração, está dando morte espiritual. E agora estão vendo aí o rebuliço que está nessas igrejas. E agora estão um desordem aí dentro dessas igrejas. Igrejas que antigamente eram de Deus e doutrina e caíram. Que eram antigamente de Deus e caíram. Como diz a palavra do Senhor. Como diz a palavra de Deus. Começaram no Espírito. Começaram no Espírito. E terminaram na carne. E terminaram na carne. Essa é a verdade de Deus. É a verdade de Deus. Mas ainda há tempo de se arrepender dos seus pecados. Há tempo de arrepentir-se dos seus pecados. Se humilhar para Deus. Se humilha para Deus. Se humilhai-vos com a cara no pó. Se humilha com a cara no polvo. Que alcançareis a esperança. Alcançareis a esperança. Mas o coração está entregue às vãs contendas. O coração está entregue às vãs contendas. Quando ouve Jesus falar com você, que não é o missionário Emerson Nunes que está falando. Não é o missionário Emerson Nunes que está falando. Mas sim o Espírito Santo. Mas sim o Espírito Santo. O coração está duro. O coração está duro. Aí o diabo começa a jogar seta. Tá vendo lá? Só sabe atacar a gente. Mira, só sabe atacar a gente. Só sabe jogar. Não é atacar, não. É falando pelo seu próprio bem. É para seu próprio bem, a palavra. É melhor a verdade que dói. Verdade que do que o engano que te destrói. Que o engano que te destrói. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes. Meus amados irmãos e ouvintes. Então Deus fala do que desviando alguns se entrega a vãs contendas. Desviando se alguns se entrega a vãs contendas. E querendo ser doutores, hein? Querendo ser doutores. Ah, nós temos estudos aqui agora. Temos estudos aqui agora. Não precisa nada dessas coisas da igreja, não. Não precisa das coisas da igreja, não. Isso aí é doutrina de homens. É doutrina de homens. Nós temos, nós somos bacharel. Somos bacharel. Nós somos doutores. Somos doutores. Temos conhecimento de hermenêutica que eles falam, né? Somos hermenêutica. Estamos fazendo uma mudança. Que mudança é essa? Que mudança é essa que é? Que a igreja toda mundana. Igreja toda mundana. Que a sabedoria do homem para Deus é loucura. A sabedoria do homem para Deus é loucura. Porque diz o Senhor Jesus Cristo. Pois diz o Senhor Jesus Cristo. Sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes. Meus irmãos ouvintes. De todo o Brasil e da terra, Jesus está falando aqui na sua palavra. Está falando na sua palavra. Não é o missionário, não. É a própria palavra. Vocês não leram a Bíblia? A própria palavra não leram a Bíblia. Se você estivesse firmado na palavra. Se você estivesse firme na palavra. A coluna da verdade, que é a palavra de Deus. Na verdade, que é a palavra de Deus. Vocês não iam cair nesses constrangimentos que estão vivendo hoje. Iria cair nessas tristezas que caem hoje. E quando Deus falou, foi como foi Jeremias. Quando Deus falou, foi como Jeremias. Deus usou os Jeremias da época de hoje. Deus usou os Jeremias da época de hoje. Para avisar essas igrejas acerca do que aconteceria. Para avisar as igrejas do que sucederia. O que aconteceu lá com Jeremias? Foi apedrejado, foi preso. Jeremias foi apedrejado e preso. Pelos próprios irmãos da igreja da época. Pelos próprios irmãos da igreja da época. Os líderes. Os líderes. Depois, quando veio Nabucodonosor, fez todo mundo sofrer. E Nabucodonosor vindo e todos sofreram. A mesma coisa está acontecendo nessas igrejas. Lo mismo que en estas iglesias. No começo, quando o homem de Deus falava. El hombre de Dios hablaba. No som de áudio pregando. El sonido de audio predicando. É um divisor. Era un divisor. Está criando contenda na igreja. Está creando contienda en la iglesia. Quer tomar conta da igreja. Quer tomar cuenta de la iglesia. Está imitando missionário. Está imitando misionero. Que Deus que nada. Que Dios que nada. Nossos líderes são de Deus. Nuestros líderes son de Dios. Vamos orar por eles. Está certo, temos que orar para Deus libertar. Temos que orar para Dios liberar. Mas era uma fé fingida. Era una fe fingida. Não estava orando, estava com idolatria aos líderes mundanos. Está com idolatria aos líderes mundanos. E rejeitando o verdadeiro líder que é Jesus, que fala na boca dos seus pequeninos. E rejeitando a Jesus que habla na boca dos pequeninos. E agora estão sofrendo as consequências como sofreu o povo de Jerusalém. E eles estão sofrendo as consequências como Jerusalém. Que não deu ouvido à voz de Jeremias. Que não deu ouvido à voz de Jeremias. Foram cercados, presos por Nabucodonosor. Foram cercados, presos por Nabucodonosor. E hoje essas pessoas estão presas, cercadas por esse Nabucodonosor. Essas pessoas estão presas por Nabucodonosor. Com mãos atadas. Com mãos atadas. Por quê? Por quê? Estão sendo presa pelo mundanismo deles. Estão sendo presa para o mundanismo deles. Estão sendo presa pelo dinheiro deles. Presas para o dinheiro deles. Tá vendo? Está vendo? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Preferir o salário do que pregar a verdade de Cristo. Salário que pregar a verdade de Cristo. Olha a situação como estão hoje, todos perdidos. Mire, todos perdidos agora. E agora que começa a querer voltar atrás? Agora querem voltar atrás? Querem, agora que eles não servem mais, estão tirando eles, troca das lideranças, tira dos cargos. E os que não servem, os sacam dos cargos. E deixa de escanteio lá na igreja. Agora você está vendo o sofrimento. Agora você está vendo o sofrimento. Que o servo de Deus passou, vocês estão sentindo na própria pele agora. O servo de Deus passou, agora estão sentindo na própria pele. Só que Deus está dando oportunidade a vocês, como usou Jeremias. Porque Deus está dando oportunidade, como usou Jeremias. Se vocês se humilharem a Deus, Deus vai fazer como fez com o povo de Jerusalém. Se vocês se humilham, como hizo Jerusalém. Quando foi liberto do Nabucodonosor. Foi livre de Nabucodonosor. E voltou à sua própria e voltou à sua terra. E voltou à sua terra. E começou a reconstruir de novo. Começou a reconstruir de novo. É a mesma coisa que Deus pode fazer com vocês. Não mesmo Deus pode fazer com vocês. Mas se vocês se humilharem. Se vocês se humilharem. Botar a cara no pó, como diz Jeremias. Botar a cara no pó, como que Jeremias. Talvez disse, alcançareis esperança. Que talvez alcançareis esperança. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes. Meus irmãos, irmãs e ouvintes. Mas não, querem ser doutores da lei. Querem ser doutores da lei. Não entendendo nem o que dizem. Não entendem nem o que dizem. Nem o que afirma. Nem o que afirma. Eles não entendem nem o que eles estão dizendo. Nem o que estão dizendo. Eles estão fazendo. Estão fazendo. Do jeito que eles querem. Da maneira que querem. Antigamente, quando ia fazer algum propósito na igreja, orava a Deus. Quando fazia um propósito, orava a Deus. Clamava a Deus, pedia a orientação de Deus. Pedia a orientação de Deus. Aí Deus agia. Aí Deus fazia. E fazia. E assim. Mas hoje não, hoje querem suas próprias inteligências. Hoje querem sua própria inteligência. E estão só fazendo o que não devem. E só fazem o que não devem. Cada dia mais destruindo a igreja. Cada dia mais destruindo a igreja. Como já está destruída. Como já está destruída. E aí Deus diz uma outra exortação a esses. Aí Deus dá outra exortação a eles. Quando vê destruição. Quando vier destruição. No lugar santo. Em lugar santo. Onde não deveria estar. Onde não deveria estar. Diz a Bíblia, quem lê entenda. Quem lê entenda. Quem vê fuja para a igreja primitiva, doutrina divina. Fuja para a igreja primitiva, doutrina divina. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus está. Mas Jesus está. Onde tem a verdadeira doutrina de Jesus. Tem a verdadeira doutrina de Jesus. Somente a doutrina de Jesus que salva. Somente a doutrina de Jesus que salva. Se não tem doutrina, não tem salvação. Não é doutrina, não há salvação. Porque Jesus Cristo, ele é a própria palavra que salva. Jesus é a própria palavra que salva. E quem tem a doutrina no seu coração, tem Jesus com você. Tem a doutrina no seu coração, tem Jesus com você. Então agora eles não gostam da doutrina. Eu não gosto da doutrina. A lei que Deus está falando aqui não está referindo à lei de Moisés. Não está sendo a lei de Moisés. Na lei de Cristo, a lei da doutrina. Está falando da lei de Cristo, da doutrina. Eles dizem o que não afirma. Eles dizem o que não afirma. Falando que a doutrina parece é um câncer. Dizendo que é um câncer. Dizendo que a doutrina é usos e costumes. Dizendo que é usos e costumes. Mas a Bíblia diz que nós, a Igreja de Cristo, não temos tais costumes. Que nós não temos tais costumes. A Bíblia também diz que quando entrar na terra do Senhor, não trazeis os costumes do Egito. Quando entrar na terra do Senhor, não traga os costumes do Egito. Tá vendo? Está vendo? Nós, servos de Deus, somos opostos aos costumes do mundo, como diz lá em Éfeso 17, verso 4, verso 17. Isso é efeito das costumes do mundo. Então, meus amados irmãos. Então, amados irmãos. Aí agora a Bíblia, Deus continua ensinando Timóteo. Deus continua ensinando a Timóteo. Através da carta de Paulo. Através da carta de Paulo. É. Sabendo, porém, que a doutrina, que a lei, que a doutrina é boa. Sabendo que a doutrina é boa. Se alguém usa dela legitimamente. Se alguém usa dela legitimamente. A doutrina é boa se usa moderadamente, conforme está na Bíblia. Se usa conforme está na Bíblia. Não também querer usar a doutrina no extremismo. Não querendo usar a doutrina no extremismo. Sem baseio bíblico, sem interpretação bíblica. Sem base em interpretação bíblica. Vamos virar religiosos, fanáticos. Vamos volver religioso e fanático. Idólatras. Idólatra. A placa de ministério e a pastores. A placa de ministério e a pastores. Não, a doutrina de Jesus tem que ser como está na Bíblia, como está na palavra de Deus. Tem Jesus como está na palavra de Deus. E sabendo isto que a doutrina, sabendo isto que a doutrina, que a lei, a doutrina não é feita para os justos, não existe para os justos, porque os justos já estão transformados, pois os justos estão transformados. Estou dizendo que não tem que pregar doutrina para os homens, tem que se empregar para aperfeiçoar. Quem é que predicar se doutrina? Mas nós que somos doutrinados por Deus, nós outros que somos doutrinados por Deus, a doutrina não vai servir para nós, porque nós não estamos no mundanismo lá. Não vai servir para nós, porque nós estamos no mundanismo. Ela serve para nós, porque nós já temos ela, nós já somos a doutrina de Jesus, somos espelho para o mundo. Já temos a doutrina, somos, nós somos a luz do mundo, porque somos a luz do mundo. Mas a doutrina, igual esses pastores, ah, não tem que pegar a doutrina na igreja, vai espantar o católico. Igual que os pastores não tem que pegar a doutrina. Aqui a Bíblia desmascarando esses falsos profetas. Aqui a Bíblia desmascarando falsos profetas. Não, só o pastor tem que pegar a doutrina aqui. Não só a Bíblia pastor. Desmascarando ele. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Mira o que a Bíblia está dizendo aqui. A lei não é feita para os justos, mas para os injustos. Não existe para os injustos. E quem disse que nós não temos que pregar a doutrina para o católico, para o ímpio? Diz que não temos que pregar a doutrina para o católico. A própria Bíblia está dizendo que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos. Diz que a lei não é feita para nós, sino para os injustos. Para os obstinados. Para os obstinados. Os obstinados são coração duro. Não é coração duro. Que se afasta, não quer saber da palavra, mas a palavra vai batendo no coração dele até. Mas a palavra vai batendo no coração. Até quebrar. Até quebrar. Aleluia. Para os ímpios. Para os ímpios. Quem é os ímpios? Quem são os ímpios? Os que estão no mundo do pecado. Os que estão no mundo do pecado. Das drogas. Das drogas. Da bebida. Bebida. Das coisas do futebol. Coisa do futebol. Dos mundanismo aí para fora, dos bailes, das boates. Mundanismo, bailes. Dos circos. De los circos. Dos cinemas. De los cines. Todos esses são ímpios que estão no mundo que precisa do resgate de Jesus. Ímpios do mundo que precisa do resgate de Jesus. Então, meus amados irmãos. Então, amados irmãos. Então, aqui a carta de Paulo vai falando. Aqui a parte de Paulo vai falando. Para os ímpios e para os pecadores. Para os ímpios e para os pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas tem vários tipos de pecadores. Tem vários tipos de pecadores. Nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Somos remidos pela sangue de Jesus. Nós temos um corpo corrupto. Temos corpo corrupto. Mas quando nós for arrebatados, será um corpo incorruptível. Quando fomos arrebatados, será incorruptível. Nós nascemos do fruto do pecado. Nascendo do fruto do pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo não purificou de todo o pecado. A sangue de Cristo nos purificou. purifica de todo pecado. Nós temos consciência do que fazemos. Temos consciência do que hacemos. Então todas vidas tem que estar pedindo perdão dos nossos pecados para Deus em oração. Temos que estar pedindo perdão de nossos pecados em oração. Mas os pecadores que a Bíblia está falando? Os pecadores que a Bíblia habla? São aqueles pecadores que estão lá fora no mundo da perdição. São pecadores que estão no mundo da perdição. A doutrina de Jesus é para eles, para salvar eles. A doutrina de Jesus é para salvá-los a eles. E tem mais aqui, olha, para e dizem para os profanos. Quem são os profanos? Quem são os profanos? São os pornógrafos. São os pornógrafos. Os que gostam de orgias. Os que gostam das orgias. Estão no adultério, na prostituição. Em adultério e prostituição. Esses os dias atuais, os pornógrafos dos sites imorais. De los sites imorales. A doutrina é para eles. A doutrina é para eles. Para que seja liberto dessas impurezas satânicas. Para que seja liberado da impureza satânica. E diz mais. E diz também. Para os irreligiosos. Para os religiosos. Para os religiosos. Para os religiosos. Os que não creem na verdadeira religião cristã, que é a palavra de Deus, a igreja verdadeira. Não creem na verdadeira religião cristã, a palavra verdadeira. Isso aqui não é para eles, são justos. Eles são justos. Mas os irreligiosos são as falsas religiões. As falsas religiões, está falando. As seitas, as heresias. As seitas, heresias. Eles precisam da doutrina, porque não os pastores. Precisam da doutrina, não os pastores. Os pastores são conhecedores. Os pastores são conhecedores. E aqueles ali estão reservados para o dia do juízo. Que estão reservados para o dia do juízo. Para assim aqueles que estão sendo enganados por esses pastores falsos profetas. Que estão sendo enganados pelos falsos profetas. Por esses enganadores. Por esses enganadores. Essas pessoas que precisam que da palavra de Deus para ser liberta. Que precisa da palavra de Deus para ser liberada. Para os fornicários. A los fornicarios. Não, digo mais, para os irreligiosos e para os patricidas e matricidas. Para os patricidas e matricidas. Olha, meus irmãos, nos dias que vivemos. Mira los días que vivimos. Está se cumprindo. Se está cumprindo. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Está se cumprindo a palavra de Deus. Está cumprindo-se a palavra de Deus. Dos dias atuais. Dos dias atuais. Jesus falou que os dias anteriores à sua vinda. Jesus falou que os dias anteriores à sua vinda. Seria como nos dias de Noé. Seria como nos dias de Noé. Seria como nos dias de Ló. Como nos dias de Ló. E também pai matando filho. Padre matando hijo. Filho contra pai. Hijo contra padre. Então vocês estão vendo? Estão vendo vocês? Ou nos dias de hoje como está a crueldade no coração de muitos filhos? Como está a crueldade no coração de muitos filhos hoje? Porque são influenciados pelo sistema eletrônico da besta. Influenciados pelo sistema eletrônico da besta. A imagem da besta que fala esses filmes mundanos de assassinatos. A imagem desses filmes mundanos de assassinatos. Estão influenciando matar o próprio pai. Influenciando para matar o próprio padre. Matar a própria mãe. Matar a própria madre. Essas músicas que influenciam o crime. Músicas que influenciam o crime. Que influenciam as drogas. Influenciam as drogas. Estão fazendo. Estão fazendo. Esses seriados. Esses seriados. Que o homem sai lá matando o pai e a mãe, matando todo mundo. O homem sai matando padres e todo mundo. E trazendo para a vida real nos dias de hoje. Trazendo para a vida real do mundo de hoje. Você fica sabendo aí, você vê saber aí. Queda sabendo aí. Que os filhos estão matando os pais. Que os filhos estão matando os padres. Chega até a matar os pais quartejados. E está a matar e descortejar. Está vendo, meus irmãos? Está vendo, irmãos? Que coisa terrível. A ira é tão grande no coração que o diabo já está nesse coração. O diabo já está nesse coração. E filhos rebeldes já está planejando matar a própria mãe. Planejando matar a própria madre. Matar envenenada para depois quartejar e sumir com o corpo. Ou envenenar e desaparecer com o corpo. O que está acontecendo nos dias de hoje? O que sucede hoje? Quem são esses? Quem são esses? Os patricidas. Os patricidas. Que matam o próprio pai. Que mata o próprio padre. As matricidas. Matricidas. Que mata a própria mãe, que assassina a própria mãe. Que assassina a própria madre. Vocês estão vendo isso acontecer nos dias de hoje? Também isso sucedeu hoje em dia. E eles precisam que da doutrina de Deus para ser liberto disso. Precisa da doutrina de Deus para ser liberado disso. Mas essas igrejas mundanas não ensinam. Essas igrejas mundanas não ensinam. É só graça, só amor. É só graça e amor. Começam a dançar, discoteca, isso e aquilo. Começa a bailar como discoteca e aquilo. Daqui a pouco libera até o alcoolismo, dizendo que não tem nada a ver. Daqui a pouco dizendo que não tem nada a ver. Pode ficar bêbado, mas pode beber um golinho. Que pode beber um pouquinho de álcool. Doutrina de falso profeta. Doutrina de falso profeta. Então, meus irmãos. Então, irmãos. Para os homicidas que matam os outros. Para os homicidas que matam os outros. Mas não é só os homicidas que matam. Está cheio de homicida dentro da igreja. Está cheio de homicidas na igreja. Com ódio no coração, que não perdoa seu irmão, não perdoa sua irmã. Que não perdoa sua irmã ou irmã. Desejando a morte do irmão, da irmã. Desejando a morte da irmã ou irmã. Jesus nos ensinou para nós entrar no céu, irmãos. Jesus nos ensinou para entrar no céu. Nós devemos amar até os nossos inimigos. Devemos amar até nossos inimigos. Até aqueles que nos perseguem, nós temos que amar. Não, que coisa difícil. Até os que nos perseguem, temos que amar. Mas se nós temos o Espírito Santo de Deus, Deus nos dá essa calma, nos dá essa paciência. Deus nos dá essa calma e paciência. Porque aquele que está nos perseguindo, nós entregamos eles na mão do Senhor e fala: Senhor, faça a sua vontade na vida dessa pessoa, que eu vou continuar o meu caminho, na verdade. Entregamos ele às mãos de Deus para que Deus haga a sua vontade. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz, hermanos, que nos dias anteriores à vinda de Jesus, nos dias anteriores à la venida de Jesus, a imoralidade ia tomar conta da terra. A imoralidade tomaria conta da terra. A imoralidade sexual. A imoralidade sexual. Prostituição, adultério. Prostituição, adultério. Então eles precisam que da doutrina. Necessitam da doutrina. E tem igreja que não gosta que prega contra isso. A igreja que não gosta de predicar contra isso. Irmão, você conhece um obreiro, uma obreira? Você conhece um obreiro, obreira? Fiel a Deus é quando ele prega contra a prostituição, contra o adultério. Fiel a Deus que predica contra a prostituição, adultério. Aí você conhece que ele é um homem de Deus. Conoce que seu nome é Deus. Mas as igrejas e essas igrejas mundanas proíbem. Você não pode pregar isso lá. Essa igreja mundana proíbe, não pode porque predicar. Porque esses pastores mundanos vivem nessa prática, eles têm medo. Porque esses pastores estão nessa prática. Então tem que pregar. Então você tem que predicar. Porque os dias de hoje seria assim, Jesus falou. Os dias de hoje seria assim, Deus falou. E somente com a palavra que liberta. Solamente com a palavra que libera. Também para os sodomitas. Quem são os sodomitas? Quem são os sodomitas? Aqueles que praticam. Os que praticam. O sexo ilícito. O sexo ilícito. Tanto homem com homem, mulher com mulher. Tanto homem com homem, mulher com mulher. Tá vendo? Tá vendo? Que a Bíblia condena. Que a Bíblia condena. Não deitarás o varão com outro varão como se fosse homem, como se fosse mulher. Não echará o varão com outro varão. Que abominação é para o Senhor teu Deus. Essa abominação é para o Senhor teu Deus. A Bíblia também diz. A Bíblia também Romanos 1:26. Romanos 1:26. Fala sobre a abominação que é essas práticas. Habla sobre a abominação que essas práticas. Deus destruiu uma cidade inteira, Sodoma e Gomorra. Deus destruiu uma cidade inteira, Sodoma e Gomorra. Que tinha essas práticas. Que tinha essas práticas. E os dias de a vinda de Jesus, anterior à vinda de Jesus? Dias anteriores à vinda de Jesus. Seria como os dias de Ló. Seria como os dias de Ló. Olha como está o mundo perdido. Mira como está o mundo perdido. E se você vai pregar contra eles? Se vai predicar contra eles? Contra essa atitude desses pecados? Contra esses pecados? Se levanta contra nós até com processos. Se levanta até com processos. Tá vendo, igreja? Está vendo, igreja? Então, meus irmãos, mas nós temos que continuar pregando. Temos que continuar predicando. Para os roubadores. Para os roubadores. De sequestradores. Não só os roubadores que matam lá fora, que roubam, que assaltam. Não são os que roubam, assaltam. É, mas esses roubadores que roubam o dinheiro da igreja. Esses que roubam o dinheiro da igreja. Desviam o dinheiro da igreja. Desvia dinheiro da igreja. Como aconteceu aqui, os roubadores desviou o dinheiro da igreja para fundar ministério mundano. Porque desviaram para fundar ministério mundano. Esses roubadores que estão desviando o dízimo dos sagrados irmãos. Que desviam o dízimo dos irmãos. O dinheiro sagrado dos irmãos para investir. Para invertir. Em suas igrejas, não para a obra de Deus, mas sim fazendo das igrejas discotecas. Para ser igreja de discotecas. Você tem a noção quanto custa aquelas coisas? Tem noção quanto custa isso? As discotecas, aquelas luzes de fumaça, as luzes coloridas. Essas luzes coloridas com humo. As coisas, aqueles LED. As coisas com LED. Na igreja preta. Na igreja negra. Tá vendo? São roubadores. São roubadores. São como diz Judas, no livro de Judas. São como diz o livro de são Judas. São divisores sensuais. São divisores sensuais. Tá vendo? Os divisores sensuais. Divisores sensuais. Que apoiam o mundanismo, apoiam o pecado. Apoiam o mundanismo e pecado. Esses são roubadores. São roubadores. E a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino do céu. A Bíblia diz não heredarán el reino de los cielos. Desde la manera que están, van a descer al infierno. De esa manera van a descender al infierno. Qué palabra dura, misionario, mas es la Biblia que dice. Es la Biblia que lo dice. Salmos 9:17. Salmo 9:17. Aos ímpios. Los impíos. Y todos que esquecen de Dios. Todos los que se olvidan de Dios. Serán lanzados en el infierno, dice la palabra del Señor. Serán lanzados al infierno, dice la palabra de Dios. Para os mentirosos. Para os mentirosos. Esses que ficam mentindo, dizendo calúnia contra o irmão, contra a irmã. Dando calúnia contra a irmã ou irmã. Que estão mentindo, roubando o dinheiro da igreja. Mentindo, roubando o dinheiro da igreja. Para suas coisas mundanas. Para suas coisas mundanas. Estão falando, ah, não, é para fazer a obra de Deus. Para ser a obra de Deus. Mas estão mentindo. Estão mentindo. Estão investindo tudo no mundanismo dentro da igreja. Tendo todo o mundanismo na igreja. E investindo para si mesmo, para as coisas profanas. Para si mesmo, nas coisas profanas. Eles precisam da doutrina, do cajado de Deus na cabeça deles. Ser calhado de Deus em sua cabeça deles. Mas Paulo também ensinou que chegará um tempo que eles não suportariam a sã doutrina. Era um tempo que não suportariam a sã doutrina, disse eles Paulo. Teriam comichão nos ouvidos. Teriam comichão nos ouvidos. E amontoaria para si doutores. Amontoaria doutores para conforme si. Conforme as suas próprias concupiscências. Conforme as suas próprias concupiscências. Desviando os ouvidos da verdade. Desviando ouvidos da verdade. E voltando às fábulas. Volviendo às fábulas. Mas tu, Timóteo. Pero tu, Timoteo. Seja um evangelista fiel. Seja evangelista fiel. Você, igreja querida. Tem igreja querida. Seja um evangelista fiel. Seja evangelista fiel. Cumpre o ministério que Deus te entregou pregando a doutrina do Senhor. Cumpre o ministério que Deus te entregou predicando a doutrina do Senhor. Para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina de Deus. Os perjuros, se forem contrários à doutrina de Deus. Aqueles que estão sendo contra a doutrina. Aqueles que são contra a doutrina. A doutrina que nós pregamos da santificação do corpo, da alma e do espírito. Santificação corpo, alma e espírito. Nós pregamos contra a saia curta, contra o sensualismo. Contra a falda curta, sensualismo. Ele fala, não, não tem problema não, você tem que ser bonito, você tem que ser bonito. Ele diz, não, tem que ser bonito, bonita. É o que diz a Bíblia, são divisores sensuais. São divisores sensuais. Lá em Judas capítulo 1. Que em Judas capítulo 1. Fala, são... divisores sensuais são falsos profetas. São divisores sensuais, falsos profetas. Então, meus irmãos, para isso serve a doutrina. Para isso serve a doutrina. Conforme o evangelho da glória de Deus. Conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado que foi me confiado. Bem-aventurado que foi confiado. E dou graças. E dou graças ao que me tem confortado. Al que me ha confortado. A Cristo Jesus. A Cristo Jesus. Senhor. Senhor. Nosso. Nuestro. Porque me teve por fiel. Porque me tuvo por fiel. Pondo-me no ministério. Condando el ministerio. Então, acabando aqui que a Bíblia está dizendo. Que dice la Biblia aquí. Graças vocês dão a Jesus. Graças dão a Jesus. Por ter colocado vocês nesse ministério. Por haber colocado a ustedes en este ministerio. Que segue essa palavra de Deus. Que sigue esta palabra de Dios. Que esses ministérios, essas igrejas estão perdidas pelo pecado. Seu ministério e igreja está perdida pelo pecado. Então, se alegre com Jesus. Se alegre com Jesus. Como diz Paulo aqui. Como disse Paulo aqui. Dou graças ao que tem confortado. Dou graças ao que me confortou. Essa igreja tem confortado o coração de muitos. Igreja confortou o coração de muitos. Quando muitos achavam que não tinha esperança. Estou pensando que não havia esperança. Que não ia ter mais igreja de doutrina que ia se acabar. Não ia haver mais igreja de doutrina. Deus envergonhou Satanás. Deus envergonhou Satanás. Levantando essa obra séria. Levantando esta obra séria. E colocando você nesse ministério como colocou Paulo no ministério da igreja primitiva. Do primeiro século. Colocando você neste ministério como a igreja primitiva do primeiro século. Tem confortado com Cristo Jesus, Senhor nosso. Confortado com Cristo Jesus, Senhor nosso. Porque me teve por fiel. Pois me tuvo por fiel. Pondo-me no ministério. Pondo-me no ministério. É o mesmo que Jesus fez com vocês. O mesmo que Jesus fez com vocês. Então não dê ouvido aos falsos profetas, aos divisores, não. Não dê ouvido aos falsos profetas e divisores. Esses são os mesmos que tais que dividiram a igreja primitiva, que saíram. São os mesmos que saíram da igreja primitiva. Defamando o apóstolo Paulo. Difamando o apóstolo Paulo. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Lá em Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. Que Paulo defendia o seu apostolado. Paulo defendia o seu apostolado. Eles vinham com o oportunismo do diabo. Vinham com o oportunismo do diabo. Para trazer confusão à igreja. Para trazer confusão. Acusando os pecados de Paulo. Acusando os pecados de Paulo. Porque Paulo já tinha cometido lá atrás. Que Paulo havia cometido atrás. Eles queriam usar esse oportunismo. Queriam usar esse oportunismo. Para destruir a igreja. Para destruir a igreja. Aí Paulo respondia: é a doutrina a quem foi me confiado. A doutrina a quem me foi confiado. Não foi por homem algum. Não foi por homem algum. Mas sim por revelação. Sim por revelação. De Jesus Cristo. Amados irmãos, irmãs e ouvintes, aos irmãos ouvintes, de todo o Brasil e toda a terra, o Brasil e a terra, aí está a mensagem de Deus, está o mensaje de Deus, aos nossos corações, a nossos corações. Continue firme, igreja, nessa doutrina. Continue firme nesta doutrina. Não se deixe levar. Não se deixe levar. Pelos falsos profetas, não. Um dia eu estava orando, esse dia eu estava orando a Deus. Este dia eu estava orando a Deus. Quando Deus me deu essa campanha na madrugada para orar. Me deu esta campanha para orar na madrugada. Estava muito triste, Senhor. Estava muito triste, Senhor. Está acontecendo que esses aí estão indo com os divisores. O que sucede que estão indo com os divisores? Então, fique calmo, meu servo. E vou querer calma, meu servo. É eu que estou fazendo a limpeza na igreja primitiva da doutrina divina. Sou eu que estou fazendo limpeza na igreja primitiva da doutrina divina. Eu tive uma revelação, meus irmãos. Eu tive uma revelação, irmãos. Bem parecida. Muito parecida. É. Sim. Com de uma irmã aqui na igreja. Ou uma irmã daqui na igreja. A irmã viu duas árvores aqui. A irmã viu duas árvores aqui. E uma panela no meio. E uma olla no meio. Eu vi na lateral. Eu vi na parte lateral. Aquela árvore. Aquela árvore. Duas árvores eu via, uma do lado do altar, outra da outra. Uma do lado do altar e outra da outra árvore. E uma panela no meio. E uma olla no meio. Desse lado de cá, sim. Desse lado daqui. Deus mostrava uma panela grande. Uma olla grande. E dentro daquela panela tinha um monte de carne podre. E dentro da olla carne ratos, podrida. Ratos. Ratas. Aquelas cheiravam mal. Coisas que oliam mal. E aquelas árvores que estavam dos dois lados não tinham fruto. Essas árvores não tinham fruto. Estavam secas, os frutos tudo caído, podre, aquela sujeira. Fruto todo podrido e caído. Eu não entendi essa revelação nesta época que eu estava tendo. Não entendia essa revelação na época. O que está acontecendo? O que sucede, Senhor? Aí Deus fala assim, aí Deus falou assim, está vendo, meu servo, isso aí? Isso aí, meu servo. São os que, muitos, alguns que estão lá que eu vou tirar. São alguns que eu vou sacar. E eu ficava só observando. E eu quedava observando. Orando. E orando. Aí aos pouquinho Deus. E aos poucos Deus. Foi me dando a direção. Foi dando-me direção. Aí, toda vez eu via e estava sempre lá. Toda vez que eu vinha, estava sempre aí. Bom tempo. Daqui a pouco, meus irmãos. Daqui a pouco, irmãos. Deus mostrava. Mostrava. Um machado. Um hacha. Que cortava essas duas árvores. Que cortava esses dois árvores. E aquelas mãos gigantescas. E essas mãos gigantescas. Cortadas, aquelas mãos de Jesus pegava. Que eram as mãos de Jesus. Com fogo e queimava e lançava para fora. Com fogo queimava e lançava para fora. Da igreja. E aquela panela. E aquela olla. Jesus também pegava ela. Jesus agarrava ela. E jogava aquelas carne podre, tinha ratos, tinha tudo ali. Arrojava essa carne de podridão de ratos. E lançava para fora. Lançava para fora. Com aquela panela para fora. Que ia olhar para fora. Ela explodia, desaparecia, sumia. Explotava e desaparecia. Aí quando Deus começou a fazer a limpeza, Deus me mostrou. Quando Deus fez a limpeza, Deus aí, me mostrou. Aí quando eu tive a confirmação, com a irmã teve a mesma revelação, vou confirmou. Aí a irmã teve a mesma revelação, Deus confirmou. Isso aí, Deus falou comigo, agora você está entendendo, meu servo? Você está entendendo, meu servo? Essas duas árvores. Essas duas árvores. Eram as árvores infrutíferas que estavam aqui causando divisão na igreja. Era algo infrutífero causando contendas, divisão. Contendas. Contendas. E eu arranquei para fora. E eu arranquei para fora. E com eles. Com eles. Foi essa panela que estava com eles, essa panelinha que estava com eles. Foi essa olha que estava com eles. Criando confusão, divisão na igreja. Criando confusão, divisão na minha obra. Em minha obra. E eu lancei para fora. Eu lancei para fora. Meus irmãos, eu estava passando uma luta muito grande. Estava passando uma luta muito grande. Com algumas igrejas, precisava ter não estava conseguindo ter o controle das igrejas. Não estava tendo o controle das igrejas. Eu creio que foi permissão de Deus isso. Eu creio que foi permissão de Deus isso. Comecei a falar para os pastores para instalar o Telegram novamente na igreja. E abriu os pastores para que instalem o Telegram novamente. Só que foi Deus que permitiu isso aí para desmascarar os falsos. Só foi Deus que permitiu isso para desmascarar. Porque se uma pessoa é de Deus mesmo. Porque se uma pessoa é de Deus, sim. Ela não ia sair imediatamente já se revelando, né? Falando mal da igreja. Não ia sair imediatamente. A pessoa mal que é sábia fala, não, senhora, vai com calma. Você que não está nervoso, estressado com essas coisas. A pessoa que sabe, Deus vai com calma. Dar vitória para nós. Não precisa colocar isso, não. Não necessita colocar isso, não. Vamos tentar levar a si mesmo. Vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos tentar fazer alguma mas coisa. Mas não, veio com oportunismo satânico. Mas vindo com oportunismo satânico. Já se levantou. Já se levantou. Mostrando a sua face quem é. Mostrando o seu rosto quem é. Aí esses dias eu estava orando. Esses dias você estava orando. Eu tá vendo, meu servo, o que aconteceu? E aí foi permissão minha. Foi permissão minha. Para mostrar quem são, quem era que estava com você e quem não estava. Pra mostrar quem era quem estava com mas você assim e quem não. Mas assim de você, eu não permito nenhuma rede social na minha igreja. Eu não permito nenhuma rede social na minha igreja. Não é para usar esse Telegram também, não. Então, não é para usar esse na Telegram. Na minha obra, não. Eu vou dar, um jeito melhor para você. Em minha obra, não. Eu vou dar fique uma coisa melhor para você. Quede em paz. Então aí, meus irmãos. Aí, meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus deu vitória. Mas eu confesso que eu errei também. Eu confesso que eu errei também. Por isso que mesmo a gente sendo servo de Deus, quer reagir na emoção, fazemos coisas que não devem. Nós fazemos coisas que não devem na emoção. Então, naquele momento. Naquele momento. Que eu fiquei mais calmo, fui para oração a Deus, Deus me mostrou. Com mais calma fui e Deus me mostrou. Aí Deus falou assim, lembra daquelas árvores? Recorda daquelas árvores. Olha quem eram essas árvores aí arrancando agora. Olha quem eram essas árvores arrancando. Olha quem é essa panela que você tá achando que estava do seu lado. Olha essa olha que pensava que estava do seu lado. Que era amigo, amiga sua. Que era amigo, amiga sua. Que queria te bajular ou quem era eles, ó? Quem era eles? Tudo acoloiado com eles na falsidade contra você, meu servo. Todos na falsidade contra você, meu servo. Eu fiz a limpeza na igreja. Eu fiz a limpeza na igreja. Aí eu pedi confirmação para Deus, irmãos, acerca disso. Pedi confirmação acerca disso, a Deus. Desse aplicativo. Desse aplicativo. Aí quando eu abri a Bíblia. Quando abri a Bíblia. Saiu. Saiu. É, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Que significa Nabucodonosor, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou a eles. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram a eles. Então Deus falou assim, não se curva nenhuma rede social. Não se curva nenhuma rede social. O Telegram também está associado às redes sociais, como é o WhatsApp aí. O Telegram está encurvando-se às redes sociais, como o WhatsApp então, também. Então você vai tirar isso agora. Você vai sacar isso agora. Não vai ficar com isso, não. Não vai quedar com isso, não. Na minha obra, não. Você vai ver como a minha obra vai andar mais e mais. Vai ver como a minha obra vai andar mais e mais. E nós estamos aí firme e forte. Estamos firme e forte. Para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. E nossos irmãos. Os irmãos já estão trabalhando. Estão trabalhando. Já para um aplicativo de mensagem. Um app de mensagens. Da igreja. Da igreja. Para nós entrar em contato um com o outro acerca da obra de Deus. Entrar em contato um com o outro acerca da obra de Deus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Amém, meus irmãos e irmãs. E mais uma vez Satanás caiu por terra. Mais uma vez Satanás caiu por terra. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Fique em pé, igreja. Fique em pé, igreja. Vamos nesse momento agora. Vamos agora. Fazer a oração. Fazer a oração. A oração da cura divina. Oração da cura divina. Oração da libertação. Oração da libertação. Os irmãos vêm aqui à frente. Venham aqui adelante. Peço que os presbíteros venham aqui à frente, né? Pido que venham adelante. Para poder ungir o povo, um presbítero. Eu peço um presbítero aqui lá dos irmãos. Pido um presbítero lá dos irmãos. E um presbítero lá das irmãs. E das irmãs. E vamos fazer oração da unção com óleo. La unción con aceite. Em nome de Jesus. Um presbítero aqui e um aqui. Um aqui e outro aqui. Glória a Jesus. Vamos orar para Jesus curar. Oramos para Jesus curar. E vamos apresentar esses pedidos de oração. Apresentamos estes pedidos de oração. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Cristo. Todos dando glória, glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso. Ó Deus criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus está aqui o povo, meu Pai, que vem em busca do milagre. Está aqui os pedidos de oração a Deus. Do povo que estão clamando ao Senhor. Que estão pedindo a Deus a tua ajuda, o teu socorro. Ó Senhor, que estão clamando para os seus filhos também. Ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso. Tenha misericórdia da família dos meus irmãos. Repreenda os demônios das rebeldia que está no coração dos filhos, das filhas, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Ó Deus poderoso, ó Deus criador dos céus e da terra, confirmai, ó Deus, a grande bênção, a grande vitória, pelo poder da fé, do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ó meu Deus e meu Pai, ó Senhor da glória, eu creio nos milagres de Jesus, nas bendições de Jesus, em cada vida, em cada coração. Ó Deus mio, sana ora las enfermidades pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ora, confirmai, ó Deus, a bênção e a vitória, pelo poder da fé, do nome de Jesus, expulse mesmo o diabo, sai dessa casa, expulse o diabo da casa de vocês, dos parentes, sai, Satanás, sai, sai, demônio que causa destruição no lar, na família, sai, Satanás, em nome de Jesus, sai, demônio dos lares dessa casa, dessa família, deste homem, saia, Satanás, saia, sai, demônio, sai pelo sangue de Jesus, demônio da bruxaria, demônio da macumbaria, demônio da depressão, sai, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Fuera diablo, fuera diablo, fuera diablo, fuera diablo, pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Espírito Santo, Deus que não era e não se engana, me revela que tem 10 pessoas a larga distância. 10 pessoas a larga distância. Que estão sofrendo obra de bruxaria. Sobre uma obra de bruxaria. A sua vida está toda amarrada. Está toda amarrada. E você não consegue nem dormir à noite. Não consegue nem dormir na noite. Por quê? Porque somente aqueles pesadelos. Todas essas pesadillas. Aqueles sonhos com cemitério. Aqueles sonhos com cemitério. Sonho com morte. Sonho com morte. É uma depressão terrível em sua vida. Depressão terrível em sua vida. Mas o Espírito de Deus revela essas 10 pessoas. Espírito de Deus revela essas 10 pessoas. Que está dando a libertação agora. Está dando a liberação agora. Na sua vida em nome de Jesus. Sua vida em nome de Jesus. Revela também o Espírito Santo. Revela o Espírito Santo. Que tem 30 pessoas. Tem 30 pessoas. A larga distância. A larga distância. Que você sofre. Que você sofre. Com câncer. Com câncer. Já diagnosticado pela medicina. Diagnosticado pela medicina. E já está desenganado pela medicina. Está desenganado pela medicina de saúde. Mas Jesus está te curando agora. Está curando agora. Revela também aqui no lado das irmãs. Revela também do lado das irmãs. Deus mostrava um punhal preto. Mostrando um punhal negro. Contra uma irmã. Contra uma irmã. E na ponta desse punhal viu uma caveira. Na ponta veio uma calavera. O Espírito Santo de Deus que não é, não se engana. O Espírito Santo de Deus que não se equivoca. Quer usar o diabo quer usar uma pessoa. O diabo quer usar uma pessoa. Já planejando. Planeando. Os seus passos. Sus pasos. na vinda para a igreja. La venida para la iglesia. Para te matar. Para matar. A facadas. En cuchilladas. E é um demônio sete facadas. Un demonio de siete cuchilladas. Para matar essa irmã. Para matar esa hermana. O diabo está muito furioso. El diablo está muy furioso. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. La sangre de Jesús tiene poder. Para repreender esse demônio da morte contra a vida dessa irmã. Para repreender ese demonio de la muerte contra la vida. Receba. Reciba. O livramento de Deus em sua vida. El livramiento de Dios en su vida. Em nome de Jesus Cristo. En nombre de Jesucristo. Palmas para Jesus, irmão. Palmas para Jesús. O Espírito Santo de Deus que não erra. Espírito Santo de Deus que não se equivoca. E não se engana. Me revela também uma irmã aqui. Revela uma irmã aqui. Que foi feita uma obra de macumbaria. Foi feita uma obra de macumba. É. Sim. Com crânio humano, uma obra de bruxaria. Uma obra de bruxaria. No cemitério. No cemitério. Que você, depois dessa obra de macumbaria, que essa seta pegou em você. Porque essa seta pegou em você? Porque você não estava jejuando, não estava muito orando a Deus. Está orando e ajudando a Deus. E aí o diabo. E aí o diabo lançou essa seta em sua mente. Lançou essa seta em sua mente. De uns tempos para cá você teve uma mudança. Você teve um cambio. Muito mal em sua vida. Muito mal em sua vida. Aquela depressão. Depressão. Aquela angústia. Angústia. Aquela aflição em sua mente. Aflição em sua mente. Mas só que agora hoje. Agora hoje. Jesus está te curando. Jesus te está curando. E o diabo queria lançar você no manicômio. Ele queria lançar no manicômio. Para você ficar à base. De remédios no hospital, internada. Que era internada. Só que Jesus agora. Pero Jesus agora está te libertando. Está liberando. Te curando. Curando-te. E repreendendo essa obra de bruxaria. Repreendendo essa obra de bruxaria. Nossa irmã aqui. Irmã toma aqui. Posse da vitória de Deus. Revela também o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Lá das irmãs também. Lá das irmãs. Tem uma irmã que tem sofrendo uma opressão muito grande de Satanás. Uma que sofreu uma opressão muito grande e de Satanás. E o diabo está lançando até seta na mente dessa irmã. Eu lanço até setas na vida dessa irmã. Você precisa sair dessa igreja. Precisa sair dessa igreja. Porque você está assim depois que você está nessa igreja. Depois que está nessa igreja. Está e assim. É Satanás. E é Satanás. Lançando seta. Lançando setas. Na mente dessa irmã. Na mente dessa irmã. Essa irmã está fraca espiritualmente. Está débil espiritualmente. Já não, ela tem saudade. De sentir aquela graça de Deus em sua vida, não sente mais. Não sente mais a graça de Deus. Dá um vazio em seu coração. Um vazio em seu coração. Que você está só pela misericórdia. É a mão de Jesus que está guiando você. A mão de Jesus está guiando você. Mas a vontade sua é de desistir de tudo. A vontade sua é de desistir de tudo. De tudo. E abandonar tudo. E abandonar tudo. Mas Jesus hoje. Mas Jesus hoje entra com a restauração de Deus. Com a restauração de Deus. Em sua vida aqui nesta manhã. Quem é essa? Em sua vida. Quem toma posse, a irmã já está chorando ali, ó, tá vendo? É assim ou não é, irmã? Irmã, é assim ou não é? É dessa maneira, eu vivo pela misericórdia de Deus. É dessa maneira que o Espírito Santo falou. Hoje mesmo, eu entrei dentro do metrô, eu passei muito mal, pensei que eu ia morrer. Tá vendo, meus irmãos, que com o diabo... O diabo tem lutado contra o servo e serva de Deus? Fica calmo, pode chorar, irmã. Chorar é honra para Deus. Vem aqui, irmã Zobreira. Abraça ela. Hoje o teu sofrimento acabou, minha irmã. A revelação de Deus. Aleluia. Revelação de é Deus. Tremenda. É tremenda. Deus revela o profundo escondido, irmão. Deus revela o profundo escondido. Olha que é o poder da revelação de Deus. O poder da revelação de Deus. Muitos irmãos vêm até a igreja. Muitos vêm até a igreja. Estão ali orando, mas nós não sabemos. Não sabemos. Mas o Espírito Santo de Deus revela. O Espírito Santo de Deus revela. O que acontece na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Acontece na vida de meus irmãos e irmãs. E aqui orando, o Espírito Santo de Deus me revelou. Orando, o Espírito Santo de Deus me revelou. O que está passando com essa irmã. O que está passando com esta irmã. E hoje a restauração de Deus. E hoje a restauração. Eu não conheço a vida dela. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei o que se passa com ela. Eu não sei o que se passa com ela. Mas o Espírito de Deus. Mas ele é Espírito sabe, de Deus, né, minha irmã? Sabe, sim ou não? Fique em paz, viu, minha irmã? Fique em paz. Nós vamos orar para a irmã. E outra, o diabo quer lançar. Quer lançar o diabo? Uma depressão profunda na irmã. Uma depressão profunda na irmã. Para levar a irmã à morte. Para levar ela à morte. Mas Jesus vai restaurar sua saúde. Mas Jesus restaurará sua saúde. Jesus vai restaurar tudo. Jesus vai restaurar tudo. Eu quero fazer a obra de Deus. Vai fazer em nome de Jesus. Deus vai libertar a irmã. Deus vai fazer muitas coisas boas na vida da irmã. Vamos orar por ela. Todos dando glória, glória, glória, glória a Deus. Espírito imundo, demônio da depressão, demônio assassino da frieza espiritual, aonde Deus já tinha me revelado de uma nuvem gélida que queria esfriar a fé dos irmãos alguns tempos atrás. E olha aí, ó Deus, a situação dessa irmã, Senhor. Aviva a tua serva, Jesus, e repreenda esse espírito imundo, esse espírito assassino. Saia, Satanás. Ó diabo, revela o Espírito Santo, que ela já foi uma escrava sua lá no terreiro, lá na macumba, e você está querendo levar ela de volta para lá, mas você não vai levar de volta para lá. Você está derrotado, Satanás. Expulsa, igreja. Saia, Satanás. Saia, Satanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito imundo, demônio das trevas, demônio assassino, está vencido e derrotado pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo espírito imundo, demônio das trevas, sai agora pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, Satanás. Fuera, diabo. Fuera, diabo. Ela é de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Ora, irmão, o diabo quer levar você lá de volta para aquelas práticas mal. Não quero ir pra lá mais já. Não vai voltar não, irmã. Já está liberta em nome de Jesus. Por mim, por favor. Nós estamos orando. A irmã já está liberta pelo sangue de Jesus. O diabo, irmão, quer levar ela de volta. É assim ou não é, irmã? É desta maneira, mas não quero ir pra lá não. O que, é que o diabo falava no ouvido da irmã? Ah, que não adianta ficar nessa igreja. Eu não estou aqui faz tempo, eu não estou liberta. Mas eu vou ficar aqui, ora por mim, eu não quero sair não. O diabo quer que você volte pra macumba. É verdade, mas eu não quero ir não, por favor. Não vai não, não vai não. Já está liberta pelo sangue de Jesus. Ó Deus poderoso. Olha essa fúria do diabo, meu Deus. Deus tirou essa irmã lá da macumbaria, da feitiçaria, e trouxe ela para a casa de Deus. E a luta de Satanás contra ela, para levar de volta para o terreiro. Satanás, expulsa, igreja, estenda a mão para cá, expulsa. Sai, Satanás. Sai, demônio. Demônio caboclo. Demônio das linhas, de cemitério das linhas. Do terreiro, sai, sai, sai, sai, sai, expulsa, expulsa, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, em nome de Jesus, sai, demônio da mente dela, sai, demônio da mente dela, sai da mente dela, sai, sai, sai, sai, sai, você está alojado na mente dessa irmã, sai, Satanás, sai, demônio, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás, o sangue de Jesus te repreenda. Sai, espírito imundo, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. A unção de Deus que esteja sobre essa irmã agora. Oriricanda, lavassurianda, renova, renova, renova, renova, renova, renova, renova, renova, renova, renova, renova. Olha a quentura, é o fogo de Deus na sua cabeça, minha irmã. Satanás já foi embora, Satanás já foi embora. Vai para o inferno, Satanás. Renova, renova, renova, renova, renova. Oriricanda, lavassurianda, lavaia. Oh, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Confirma, Deus, a bênção e a vitória pelo poder da fé do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Diga amém, Jesus. Amém. A irmã está sentindo agora? Eu estou sentindo mais leve. Está sentindo alegria no coração? Não, eu não estou sentindo alegria não, eu estou mais leve. Então vamos expulsar esse diabo agora. Tá com dor na cabeça? É legião de Satanás. Explica aqui, obreira, do lado dela. Vem cá, obreira. Toda legião da macumba. Satanás. essa tristeza que você está colocando no coração dessa irmã. Dá alegria, Senhor, dá alegria. Essa depressão satânica, Satanás, foi o Espírito Santo de Deus que me revelou. Eu não sabia de nada, o Espírito de Deus me revelou a situação dessa irmã. E é uma legião de demônios, não está no corpo dela, está em volta dela, lançando seta. Vai para o inferno, Satanás. Em nome de Jesus, põe a mão no coração dela, obreira. Põe a mão no coração dela. Espírito imundo, Satanás das trevas, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Toda seta do diabo, pelo sangue de Jesus, que saia, que saia, que saia, que saia, que saia, que saia, que saia, que saia, que saia, em nome de Jesus Cristo. Sim. Tá liberta. Amém. Amém. Tá vendo? Aleluia. Vem cá, irmã, vem cá. Repita assim as palavras comigo agora. O diabo já foi embora. Não está mais no seu coração, não. Agora vem cá. Fala comigo as seguintes palavras. Assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. De todo o meu coração. De todo o meu coração. Eu te peço, Senhor. Te peço, Senhor. Perdão dos meus pecados. Dos meus pecados. Eu faço, Senhor. Eu faço, Senhor. Neste momento. Momento. Um concerto com o Senhor. Um concerto com o Senhor. Eu faço um concerto. Faço um concerto. Senhor. Senhor. Eu estava desconcertado. Desconcertado. Na sua presença. Sua presença. Mas agora. Mas agora. Eu faço um concerto. Um concerto. Com Jesus. Jesus. E Satanás. Satanás. Nunca mais. Nunca mais. Vai ter força. Vai ter força. De entrar em mim, mas não. Entrar em mim, mas não. Por quê? Agora, agora eu estou liberta, liberta pelo sangue de Jesus demônio, demônio depressão, depressão nunca mais, nunca mais para a glória, para a glória de Deus. Palmas para Jesus. Deus. Que bênção tremenda, tá vendo, irmão? Como é importante nós se humilhar perante Deus. Importante humilhar que Deus lhe dá a vitória, amém? Deus dá a vitória. Que Deus abençoe. Que Deus. Vamos nesse momento agora, irmão, fazer a parte das ofertas. Ser a parte das ofrendas. Os irmãos que podem ajudar a obra de Deus. Pode ajudar a obra de Deus. Nós vamos, vamos fazer a parte das ofertas, depois eu oro por ela. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vamos ajudar. Vamos ajudar. A obra de Deus é necessitada, irmãos. A obra de Deus é necessitada. Da sua ajuda. De sua ajuda. Você que pode ajudar a obra de Deus, ajude, meus irmãos. Ajude a obra de Deus. Nós estamos com gasto altíssimo. Estamos com gasto altíssimo. Estamos investindo tudo na obra de Deus. Investindo na obra de Deus. Logo, logo vai ter a inauguração do novo templo maior. Logo, inauguração do templo para maior. Para honra e glória de Deus, então os gastos são altíssimos. Então, os gastos são altíssimos. Isso aí, graças a Deus, para calar a boca dos falsos profetas. Graças a Deus, para calar a boca que tudo que a gente fazemos no Espírito oração. Todo o que devemos de oração. Mostrar na hora certa. Devemos mostrar na hora correta. O grande templo. O grande templo da glória divina logo logo estará pronto. A glória divina estará para para honra e glória de Deus. A honra e glória de Deus. Já temos mais igrejas que estão sendo inauguradas, né, presbítero? Mais igrejas para serem inauguradas. Uma no Capão Redondo, né? Capão Redondo. E outra em Biritiba, é Brasília? São Paulo. E também igreja também em Brasília. Tem em Brasília. Preciso ver o endereço onde é. Vai estar sendo inaugurada para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. E logo, logo tem uma igreja na África. Igreja na África também. Os evangelistas já vão viajar para a África. Vamos viajar para a África. Para levantar a obra lá para a glória de Deus. A obra já. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Então, tudo isso é através das orações e jejum dos irmãos. Através da oração e ajuda dos irmãos. E também, meus irmãos, minhas irmãs. Também, irmãos e irmãs. Vocês que ajudem a obra de Deus. Que ajudem a obra de Deus. Vou dar algumas informações a vocês aí, ouvintes. Vou dar informações aos ouvintes. Pega o papel, a caneta. Um papel e anote em nome de Jesus. Anote em nome de Jesus. O Banco Caixa Econômica Federal. Banco Caixa Econômica Federal. Agência 4990. 4990. Operação 003. Operação 003. Conta corrente. Conta corrente. É o 380. 380. Dígito 7. Dígito 7. Se quer fazer uma transferência ou fazer um depósito. Quer ser um depósito? Na obra de Deus é no Banco Caixa Econômica Federal. Banco Caixa Econômica Federal. Chave Pix. É Pix. É o DDD 13. DDD 13. DDD 13. DDD 13. 997. Não é, não é. 88 88 5233 5233. Temos também o Banco Cora. Banco Cora. que agência mil contra. Agência mil contra. Conta corrente. Cuenta corrente. É o 34812. 34812. 71. 71. Dígito 1. Dígito 1. Chave Pix. Chave Pix. É o CNPJ. CNPJ. É o 47. 47. 617. 617. 682. 682. Mil contra. Mil contra. Dígito 11. Dígito 11. Titular. Titular. A Igreja Primitiva Doutrina Divina. Igreja Primitiva Doutrina Temos Divina. Também. Também. O Banco Santander. Banco Santander. Agência 0344. Agência 0344. 44. Conta corrente. Conta corrente. 0106. 0106. 3911. 3911. Dígito 4. Dígito 4. Chave Pix. Chave Pix. É o e-mail. E-mail. Emerson Nunes IPDD. Emerson Nunes IPDD. @gmail.com. @gmail.com. Titular. Titular. Emerson Nunes. Emerson Nunes. Banco Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Agência. Agência. 4990. 4990. Operação. Operação. 003. 003. Conta corrente. Conta corrente. 0271. 0271. Dígito 1. Dígito 1. Chave Pix. Chave Pix. É o contato @. Contato @. A Voz da Cura Divina. A Voz da Cura Divina. .com.br. .com.br. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Agência 6727. Agência 6727. Dígito X. Dígito X. Conta corrente. Corrente. Cuenta corrente. É o 43. 43. 737. 737. 43. 43. 737. 737. Dígito 9. Dígito 9. Chave Pix. É Pix. É o DDD 11. DDD 11. 95723. 95723. 9578. 9578. Temos também o Banco Itaú. Banco Itaú. Agência. Agência. 0010. 0010. Conta corrente. Cuenta corrente. É o 56. 56. 931. 931. Dígito 7. Dígito 7. Chave Pix. Chave Pix. É o DDD 11. DDD 11. 9-30-25. 9-30-25. 6198. 6198. Então esses daí são as contas. São as contas. Para que você possa ajudar. Para que pueda ajudar. A obra de Deus. A obra de Deus. Que é investido com todo amor. Invertida com todo amor. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Amém, irmãos e irmãs. Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Para que Deus venha abençoar as ofertas. Que Deus bendiga as Todos ofertas. Dando glória, glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso, ó Deus criador dos céus e da terra, abençoa meus irmãos, minhas irmãs, que estão, ó Deus, fazendo, ajudando a tua obra com amor e com carinho. Ó Jesus querido, confirma, ó Deus, receba o dízimo e as ofertas dos meus irmãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém e amém. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Ele veio aqui, morreu na cruz. O Evangelho tem água viva, tem pão da vida. Tem água viva, tem pão da vida. Tem uma mesa para o salvo saciar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos já podem fazer na contagem lá para. Irmãos, podem contar já? Fechar a igreja cedo para nós ir para o estúdio. Para ser Glória a Deus. Estúdio. Irmãos, irmãs e ouvintes, que Deus abençoe todos vocês. Que Deus bendiga a todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai, vai duas irmãs e um irmão lá. Pega o irmão. Cadê o presbítero? Cadê o presbítero? O presbítero. Vai lá. O presbítero. Tem que estar com as irmãs. Não, você não. É o presbítero aqui, o irmão aqui. A irmã aqui. Amém? Em nome de Jesus. Para fazer a contagem lá. Fazer o contagem. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento agora. Neste momento agora. Quero dar alguns anúncios da obra de Deus. Dar anúncio da obra de Deus. Lembrando. Recordando. Que hoje à noite também tem culto novamente. Hoje à noite tem culto Quarta-feira novamente. Quarta-feira à noite estará um homem de Deus pregando aqui. Um homem de Deus pregando aqui. E amanhã, quinta-feira. Amanhã, também jueves, estará um homem de Deus pregando aqui. Também pregando aqui. E na sexta-feira estarei com todos vocês aqui. Viernes estarei com todos pregando vocês aqui. Pregando na campanha de libertação, guerra contra o mal. Pregando em guerra contra o mal. E também saindo. Também saindo. Para evangelização, levando as. as marmitex para os moradores de rua. Era comida a los moradores de la calle. Sábado também tem evangelização também. Sábado também evangelização. E domingo. Pela manhã estarei de volta aqui com todos vocês. Estarei com todos vocês. No clamor do jejum mundial. Clamor del ayuno mundial. Da última hora. Da última hora. Então, meus amados irmãos. Então, seus amados. É o socorro de Deus aos seus servos e profetas. Socorro de Deus a seus servos e contra profetas. Contra os demônios. Contra los demonios. Do engano. Del engaño. Então, meus amados irmãos, minhas irmãs. Amados e ouvintes todo o Brasil da Terra, venha para esse clamor de jejum mundial da última hora, que Deus tem feito grandes maravilhas na vida dos ouvintes. Deus ha hecho grandes maravilhas na vida em nome de Jesus. Então Deus abençoe a todos. Deus bendiga a todos. E nós vamos fazer agora a oração da fé. Vamos fazer a oração, oração da fé para nós ir embora para, ir a, para os nossos embora, lares. Nossos hogares. E daqui a pouquinho a oração daqui a pouco, é do meio-dia, a oração del meio-dia com o missionário Emerson Nunes. Missionário Emerson todos Nunes. Dando glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso, confirma, Senhor, a bendição divina, meu Pai, do Teu Espírito Santo, onde estamos, ó Deus, no santo jejum a Deus. Ó Jesus Cristo, confirma o milagre, confirma a bênção do Senhor, leva-nos em paz para o nosso lar, leva-nos em paz para a nossa casa, confirmando, ó Deus, a bênção e a vitória, pelo poder da fé, do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Senhor, abençoa meus irmãos, livra dos acidentes, dos inimigos, ó Pai, leva-nos em paz para nossa casa, e até às 6 da tarde, meu Pai, estamos entregando esse jejum maravilhoso, e aqueles irmãos que estão entregando agora ao meio-dia, abençoa eles também, Senhor, em nome de Jesus, receba o jejum dos irmãos que estão entregando agora, e continua, meu Pai, na bênção de Deus, naqueles irmãos que vão continuar o jejum até às 6 da tarde, confirma, ó Deus, a bênção, confirma, ó Deus, a vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus, amém. Quem tem a paz de Jesus, meus irmãos, grite bem alto. A paz de Jesus. E a paz de Jesus. E a paz de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vão com Deus, meus irmãos.